Compensa porque é assim. Você mata pra nele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. O crime não compensa porque é assim. Você mata pra nele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. Andando, andando, sem destino, uma viagem. Ruas escuras, becos sombrios, a pilantragem, a vontade, o vacilo, a morte, espreita um passo pra liberdade. Mulheres, bebidas, um trato perfeito nas ruas da cidade. Parece mentira, tudo que vejo será que um sonho é um pesadelo. Mãe chorando, irmão se matando, sangue no olho, chega desbotando. Pessoas passando fome, medo, frio e muita sede. Poderosos, ambiciosos, circulando de Mercedes. Muita desigualdade, covardia e traíra de moleques arriscam a vida por uma pequena viagem. Pra lá e pra cá na ilusão, aviãozinhos na quebrada, sua profissão. Crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. Crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. Vida criminal, aviãozinhos do mal. A sua vida não passa de uma eterna miragem. O verdadeiro ilegítimo office boy da malandragem. É carro suspeito na avenida, vários disparos na esquina. A morte certa e mais uma fita, quanto mais uma vítima. Esquecida a jogada, aí vê se se liga. O crime não compensa, bandidos em seguida. Palco de guerras, maldita passagem, não de volta, só de ida. Vivendo a vida sem viver, apenas limpando as feridas deixadas pelo fato criminal. Você me entende? Seria muito bom se fosse diferente, mas é a realidade e temos que encarar de frente. A vida de muitos perdida, passos presos ao crime. Uma bala na testa, somente o resultado. Seus pais sendo consolados, irmãos, parentes chegados. O crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. O crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. Sirene nas ruas, armas em punho, inconscientes flutuam as ruas, querendo roubar, matar. O que passou, passou. O que será, sei lá. É o sol do amanhecer, o luar do escurecer. A máquina de fazer defunto fala alto mais uma vez. Lá do leste, vem. Uma bala perdida, talvez, não sei. Acabou com a vida de quem não tinha nada a ver. Seria muito bom se fosse diferente, mas é periferia, não temos paz. Drogas, assalto, matança, mas temos esperança. Peço a Deus proteção, tirai do crime os irmãos. Tirai do crime os irmãos. O crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair. Mesmo que você pare, é o fim. Com ferro você feriu, com ferro irá se ferir. O crime não compensa porque é assim. Você mata pra dele entrar e morre pra dele sair.